Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, de regresso à antena da ESPSR, já sabem, uma hora de música sem palavra cantada. E começamos com dois nomes veteranos, William Basinski, californiano, e Janek Schaffer, londrino. Trabalharam à distância nos últimos 8 anos. Tudo vai resultar em abril no disco On Reflection. E o tema de avanço é exatamente o tema do trabalho que junta William Basinski a Janek Schaffer. Chama-se On Reflection One, gravações de campo e pianos meditativos no arranque da sessão de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Thank you. Abertura do Entrance com William Basinski e Yannick Schaffer on Reflection One. Seguimos depois com mais um trabalho colaborativo entre o escocês Arlan Cooper e o grupo Vocal Shards. Chama-se Agile Say. Ouvimos vozes, mas não palavras em Glimrow. Logo a seguir é uma música, diria, nova, porque serve para viagens guiadas e tudo exatamente a propósito de uma visita de John Hopkins ao Equador. Chama-se Music for Psychedelic Therapy, por aqui Tiles Caves Ecuador One. Avançamos com a música de Augustine Mena, é o nome próprio de Warmth, masterização de Rafael Antanirizarri, nome que nos visitará em maio, de Pale Sun, edição deste ano, Silent Wave. New Rome é o nome próprio de Thomas Benarczyk, nome polaco, por aqui dele a longa There Are No Others, There Is Only Us, edição da recomendável 12K, antes Warmth com Silent Wave, e em frente com a banda sonora para o filme de Paul Schrader de Card Counter, conta com música de um dos membros dos Black Rebel Motorcycle Club, chama-se esta Duet, música de Robert Levin Bin. Para trás vai ficando mais um 7 polegadas a homenagear a obra de Bill Fay, desta vez um original de Bill Fay, só com a harpa de Mary Lattimore, chama-se Love is the Tune. Antes, Serge Fritz, é o alter ego de Sérgio Freitas, músico que já trabalhou com Mind the Gap, Old Jerusalem, We Trust, Sensible Sockers, entre outros. Disco de estreia Gandul, produção nacional, a rodar por aqui no Em Transe com Brava. Lá em cima, banda sonora de Sales, é uma primeira parte de duas. Por Lush Hill ouvimos Cobalt. Em frente, Worry About Satan, a convidar uma série de pares para reinventarem música já editada, da edição Sigourney Weaver Fan Club President. Agora a versão de Sigourney Weaver Fan Club Present por Benoit Piolard leva um segundo título, Lifetime Member. Acabámos com sons mais delicados e ao piano. Roger Eno, irmão de Brian Eno, vai editar este ano The Turning Here, mais um avanço, A Place We Once Walked, que conta a história simples de um regresso a um lugar 40 anos depois e todas as sensações tidas nesse momento por Roger Eno. A fechar também um disco que ainda não saiu, Human Remains, mais um veterano, Robert Ake, conhecido também como Omni Trio. Vem aí Human Remains, como vos disse, avanço de Nocturnals. Já sabem, o Entrance, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Até breve.